agora o controle de Salvador, Sono 20, Sessão 8. Controle de Salvador, 08, bom dia. Salvador, boas, 2770, mantém fora de decolagem no perfil da Oral Uno Bravo, passando o teste aqui. Sono 2770, contato agora na decolagem, via saída Coral Uno Bravo, se manter no nível de voo no 60. Salve via, nível 160 na Coral Uno Bravo. Possível prioridade de raíra para a gente ler, agora está com a terra. Salve 2000 direto coral, agora está com a salve 2700. Segurado, após 2000 direto coral. Go 1739, complete final, available power, 118, this moment, sorry. Contact ground 121-9.

Direita, litoral, reportar a ordem, a Golf, ele fala. Postou, eu vou no 094, arremeteu. Agora no 094, ciente, meteu aos 27. Mantenha a proa, laboratório de pés, aguarde preferência. Tá, escuta. Gol 1094, informação de tráfego. Carro, circulou da pista 10, curvando à direita, seguindo a linha do litoral. Dentro do 1094. Passou, gosto do Serra, autorizado aliás, Matheus Cruzeiro. Não. O ano 094, seguinte. Chame agora o controle Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. Cruze, Salvador, 1094, você escuta ainda, seu. 1094, seguinte, reparação para a intercepção do localizador. Curva esquerda, na proa 330, está limitado pela radial 350, que vai estar na 330, está na radial 350, Salvador, 1094. Com manchete com o esquerdo na proa 260. Está limitado pela radial 260 de volta. Autorizado 104. Colo 230, decolado 37. Chame agora o controle Salvador, 120, decolado. Ah, 208, controle Salvador agora, rolo 230, obrigado, boa. Salvador, 1230, decola na Sussuta, passando 2 no teto, mantendo a prole e decolagem. 1230, contato na decolagem, mantemos decolagem até 4 mil pés, após o direto Zama, submantendo o nível 1230. Após 4 mil pés, voo direto Zama, 1230 até o 370. Patagosta, Golf Estilo, 73 Sonda, recebo 3.207, mantenha 3.000 pés. Ajuste o Salvador na 011. Nossa, você está com o trânsito destino? Pode ir direto destino, mantendo 3 mil pés, só para ter nossa destino. Brasil 4207, tráfego esperado, luta para 2 mil pés, ajuste na 011, altero o velho final do procedimento de alerta feita, ajuste na 0, ajuste na 0. Salvador, Sidney, Comitor Salvador, frequência 118, decimal 95. Então, 3740, autoriza direto o Alex, prossiga. Autoridade Tapa, se matando Lima, quilo bravo. modificação do plano de voo instrumento. Cliente, plano de voo QSL cancelado 1254, suba sobre a linha de voo visual para a linha de voo no 05. Apatango Oscar Golf 2. Estimado permanece no 340. Cliente, graça. Apatango Oscar Golf Terra. Ponto de cancelamento do plano de voo instrumento. Sim, graças. É o gol 2062? Gol 2062, sabe o centro de sequência 128.35, alterna 125.1. Terra, serviço a da encerrada, 54 milhas norte de Salvador, mantendo o voo 090, para serviço de informação de voo alerta, sendo centro de equipe, portou o 95, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Delta S na proa do Ceará, tradutor em Salvador, presença 118, decimal 95. Amplia seu planejamento de voo visual e expede autorizado o cruzamento do eixo da 1-0 em Tijuana e Cimbra. Ajuste em Salvador no 011, reporte de voo com local de pouso. Acione código de transponder 0132. Entre Tijuana e Cimbra. Avisado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3. Nível pouso na pista 1-0, ajustado no 0-1, até 3-7-4-0. Matando o estilo Delta Echo, o sol foi ao 1-3-0-0, confirma o Paquistino. Certeza do Paquistino. Do back-track, back de vida, agora está na sua parte, primeiro dia. Então, 3-4, 3-7, visual, contato na final do zero. 3-4, 3-7, após o pouso do airport da companhia na... Puta final, pista 1-0, está autorizado a ganhar uma questão 0. Tango Oscar, Golf Kilo, 5 milhas noroeste de Salvador. Mantenha sobre a voo de voo visual, seja de voo no 05, para seguir informação de voo alerta, chama 425, frequência 95, no sinal 45, alterna, 126, no sinal 85. Tango, Golf, Kilo, Alfa, informa o tráfego 12 horas, tem 3.2 milhas, Romeo Sul, motor 507, Romeo 66, não tem acelera na sua aproximação. Papapá, Alfa, Golf, Serra, informa o tráfego 2 horas, 2.3 milhas, Romeo Estes, mantendo 2.000 pés, Embraer 1-1-0 em aproximação para Salvador. Nosso documento, a gente estava de frequência 118, decimal 95. Zero, vento 1-1-0 graus, no patrão. E aí, essa foi, já fica no zero, a bota de lado. Quilômetro, cara, escutador. Afirmo, gol 5 quilômetros, estabilizado o localizador, gestão 900 e autorizado. Vamos ver. MC na presença. Está passando um pouco de lógica. Vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Problemas de carreira. Avião, estamos com a transição mais tarde. Propósito. Está passando um pouco de lógica. Pedido de solicitou um pouco de regra. Agora vamos ficar ao 0-3. Por lá esquerda. Mas pela direita, se estamos 7, é a porta final. Já vai passar a final no 7, pouco de lógica. Mantenha a sobrevivência de voo visual e tudo de voo 055, Papatango Oscar, Golf Tango. gente encontrou um setor para você de sua ação. Confirme decolagem, via saída pública, tudo mantém o nível de voo 350. 350 via pública, novamente, depois. A capa falsa do céu, consigo o nome da localidade de cima? Sim, direto. Velocidade altitude na posição SAC, deixa para 2, no céu da autoridade final do protegimento que ele é satisfeito. A pista não gera a falta de idade. Frequência 128, decimal 8, alterna 125, decimal 0. A bala está alfa, golf, terra, sete tranquilo, na rede do modo alfa, mensagem. Agora é o seguinte, os 400 pés, essa nave 0132. Sim, para o cruzamento do 810, 118, destino 5.